Dia 32, Colossenses. Plenamente observado e desejado por um Deus inflexivelmente sagrado. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses 1, verso 13 e 14. Deus diz: não deposite nenhuma esperança na experiência da satisfação agora. Se assim o fizer, estará se afastando da esperança manifestada no Evangelho de meu Filho. Você então deformará a vida cristã, obscurecendo e ignorando o que meu Filho realizou em sua morte e ressurreição. Exatamente nesse momento, meu Filho está em você como sua esperança de glória, não como sua oportunidade de vivenciar a glória agora. Essa esperança, quando compreendida, irá preencher você com gratidão pelo perdão. Apenas assim você irá perceber que aquilo que meu filho lhe oferece agora, o que ele está fazendo em você agora, é muito maior do que uma vida satisfatória, livre de problemas e sempre plena, que você acredita ser a melhor. A vida que muitos conselheiros, pastores, guerreiros, espirituais, dirigentes e amigos cristãos lhe dizem que está disponível agora. Considere o relacionamento comigo que você possui agora. Antes alienado, agora amado. Antes inimigos, agora amigos. Antes separados, agora reconciliados. Antes sob o ódio, agora perdoado. Antes morto em egoísmo, agora vivo em abnegação. Observado plenamente e desejado plenamente por um Deus inflexivelmente sagrado que em Cristo deu a você o dom da justiça perfeita e completa. É isso que você tem agora. Acredite, confie, aproveite. Dedique um momento para orar. Pai, obrigado por minha justiça garantida por Jesus. Eu anseio por acreditar não apenas em minha cabeça, mas também em meu coração que sou seu amado, seu amigo. Continuo fazendo o seu trabalho para que eu possa cada vez mais e de forma mais consistente me mover do egoísmo para o altruísmo. Em nome de Jesus. Amém.